todo instante. Promete, não pode cumprir, e às vezes fica amargurado, tentando achar como sorrir. Se você de Deus tem promessas, no tempo ele as cumprirá. Não há no mundo quem peça o que Deus tem para te dar, no tempo certo ele te dará. Deus não é o homem, Deus nunca falhou. Creia tão somente que ele é Senhor. Deus não é o homem para se enganar. Passa o céu e a terra, mas sua palavra ele cumprirá. A dor que geme a humanidade em busca de um viver melhor faz parte da realidade, que Deus não deixa o homem só. As lágrimas dos inocentes, o pranto desta geração, é o cumprimento da palavra. Na Bíblia tudo escrito está, no fim dos tempos dias maus virão. Deus não é o homem, Deus nunca falhou. Creia tão somente que ele é Senhor. Deus não é o homem para se enganar. Passa o céu e a terra, mas sua palavra ele cumprirá. Passa o céu e a terra, mas sua palavra ele cumprirá. Passa o céu e a terra, mas sua palavra ele cumprirá.